Produtora RG Produções, produzindo qualidade. Muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E ela toca e não para. Toca e não para. E ela toca e não para. Toca e não para. Pena gostosa e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E ela toca e não para. Toca e não para. E ela toca e não para. Toca e não para. Pena gostosa e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Seja no linza no PPG, pode começar a descer. Vai ver, não vai ver o Kevin Page. Outra passando te faz mexer. Seja no linza no PPG, pode começar a descer. A ver, então ela vem jogando. Abre, fecha, clica aqui. Faça de mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A ver, então ela vem jogando. Abre, fecha, clica aqui. Faça de mim sensualizando. Eu dou aquela saladinha. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Seja no linza no PPG, pode começar a descer. Vai ver, não vai ver o Kevin Page. Outra passão te faz mexer. Seja no linza no PPG, pode começar a descer. Agora, DJ Roger Mix Produções. Fazendo evolução com os meninos. Hoje é só meio até o seguido. Mas o coração com os meninos. Sem nada de cópias. Olha eu e meia. Se eu passar de novo na garupa, ela subiu. Se eu passar no grau, ela faz em fio-fio. Se eu passar de novo na garupa, ela subiu. Na garupa, ela subiu. Na garupa, ela subiu. Se eu passar de novo na garupa, ela... Olha eu de meia. ela sozinha que eu fio. Se eu passar de novo na garupa, ela sumiu. Se eu passar no grão, ela faz que eu fio. Se eu passar de novo na garupa, ela sumiu. Se eu passar no grão, ela faz que eu fio. Se eu passar de novo na garupa, ela sumiu. Estúdio TI Produções. Produções. Vai vendo a evolução dos meninos. Hoje é só meiotão e os piquitos. Balança o coração que eu sou lindo. Olha eu de meiota no Jardim Brasil. E se eu passar no grau, elas fazem fio-fio. Se eu passar de novo na garupa, elas sumiu. Se eu passar no grau, elas fazem fio-fio. Se eu passar de novo na garupa, elas sumiu. Na garupa, elas sumiu. Na garupa, elas sumiu. Se eu passar de novo na garupa, ela... Olha eu de meiota, traje é pra mim. E se eu passar no grau, elas fazem fio-fio. Se eu passar de novo na garupa, elas sumiu. Agora sou teu ex, a trama acabou. Elia

vazio que você deixou. A maior e melhor pressão do rádio paraense é na pressão. DJ Calado Mix, manda ver. DG Produções, produzindo qualidade. Canal CDs de Melody.